Explode, explode, explode, explode, explode, explode, explode, explode. Explode, The Drummer! Hoje eu vou dar-lhe a dentada, dentada, dentada, dentada, dentada. Hoje eu vou dar-lhe a dentada, dentada, dentada, dentada, dentada. Crocodilo é pressão, é pressão, é pressão. Crocodilo é pressão, é pressão, é pressão. Crocodilo é pressão, é pressão, é pressão. Crocodilo é pressão. Dá-lhe que dá-lhe que dá. Ligado com a mulher e eu vou dar fuga nela. Ô, novinha, eu quero te ver contente. Gente, que no ele pra confesso tu tem moral. Vinha aqui na favela. E aí, como é que é? Pra sentar no pau, pra sentar no pau. O animal testando seus movimentos e o gordinho botando na pressão. Telefone tá tocando, tá tocando o telefone, tá tocando, tá tocando. Bota na pressão, bota na pressão, bota na pressão. 3, 2, 1, já! Arrepiando a metrópole! E deixa na batida, na batida, na batida. Fala, Gordinho! E aí, velho? Gigante, só quem é gigante joga o bracinho pra cima e começa a tremer. E treme, treme tudo, vai tremendo, treme tudo. E treme, treme tudo, vai tremendo, treme tudo. Vai tremendo, treme tudo. Treme que treme, treme que treme. Treme que treme, treme que treme. Treme, treme tudo, vai tremendo, treme tudo. O animal chegou. Põe a mãozinha pra cima e grita. Corta! Pra cima! Balança, vai! DBS! Meu animal! A espera acabou. A era do gigante começa a partir de hoje. O maior e mais forte de todos, Gigante Crocodilo. E só quem tá gostando joga a mãozinha direita pra cima aí. A galera do camarote, da esquerda, da direita. É um prazer ter vocês hoje no lançamento do Gigante. E só quem tá feliz joga a mãozinha pra cima. E bora fazer a contagem, maninho. 5, 4, 3, 2, 1, explode! Eu vou no rei e vocês vão no rol! Ei! Ei! Ei, ei, ei! Explode, metrópole! Agora vai! Chama, chama! Chama suas amigas pra tomar banho de piscina. Chama suas amigas pra tomar banho de piscina. Mas tem que vir sem calcinha pra poder entrar no clima. Entrar no clima. Entrar no clima. Fica. Joga a mãozinha pro céu. O bagulho já tá doido e joga a mãozinha pro céu. Joga a mão pro céu. Só quem tá solteiro. Joga a mão pro céu. Joga a mão pro céu. Eu quero ver a mãozinha pro céu. A mãozinha pro céu. A mãozinha pro céu. Pro céu, pro céu, pro céu, céu, céu. Chopitel, é Chopitel, é Chopitel, é Chopitel, é Chopitel, é Chopitel. É na pressão, papai, segura! Apaga a luz, tem como apagar a luz do palco? Já apagou? Só quem gosta do escurinho aí, dá um gritão bem alto pra mim, ó. Quem gosta de fazer a mão do escurinho, dá um grito. E aí, caçadores do animal, eu quero ouvir agora. Parceiro Augusto Filho, o homem que comanda a baladinha do Juruna. O meu parceiro Bico dos Caixa Baixa, camarote fechado pra cima, empresário Bico. Olha meu bonde doideira aqui na esquerda. Mais uma vez, obrigado pela moral, bora pra cima. Não alivia, não alivia. Pode aumentar, aí DJ. É só jogar a mãozinha pra cima. Com o bracinho direito pra cima. E dá-lhe soquinho pro céu agora. Bota no 12, bota no 12, bota no 12. Nossa amiga Nete é a esposa do empresário TT, tá no berço hoje. E ela veio comemorar do lado do gigante. Tô vivendo, tô ostentando. E eu não ligo pro que os outros tão pensando. Gigante Crocodilo Praia. E um playboy. Hoje tem coquinho dourado na voz. Pega Xandão de pressão, curto no comando. Gigante Crocodilo Prime. Hoje eu vou pro crocodilo, hoje eu quero diversão. Hoje tá tudo liberado, hoje a festa é de patrão. O empresário mandou avisar. Betinho Playboy mandou avisar. Pode aumentar. O nosso amigo Thiago Dormido. Pode aumentar. E aí, Tigona? A empresária mandou avisar. Hoje tá fechado no recreio, parada, papai. Aí, DJ, pode aumentar. Aí, DJ, pode aumentar. Só vai até o 10, só vai até o 10, só vai até o 10, só vai até o 10. Eu já falei. Bota no 12, bota no 12, bota no 12, bota no 12, bota no 12, bota no 12, bota no 12, bota no 12. E bota no 12, no 12, no 12, no 12, é no 12, é no 12. Bora pra cima, olha o animal detonando, eu quero ouvir agora sim, vai. Não, nós vamos ficar por aqui. E a minha família pressão tá na área. Girando, girando. Meu parceiro Daílson da TF, segura Daílson. E aí, como é que é? Girando, girando, o nosso amigo lá o acontece. Obrigado pela moral, editor da GDS, obrigado. E aí, família, bota pra cima a latinha, vai, vai, vai. Bota pra cima a latinha de cerveja. Bota pra cima a latinha de cerveja. Whisky, red, arreia. Nosso amigo gordo dos Caixa Baixa. E aí, amigo Vitor, toda a galera, dona Cláudia, obrigado pela moral. Cerveja, uísque, bota, bota, bota na pressão, bota na pressão, vai, vai, já. Joga a mão, joga a mão. E nosso amigo Helder Gaia. Joga a mão, joga mão. E o meu parceiro, o Tico, ele, a dona Jaque. Alex do Lanche, segura, moleque. Agora você é gigante. Joga a mão, joga a mão, joga a mão. Low, can you go? Olha só, olha só, presta atenção. É só catucadão, catucadão, catucadão, catucadão. Lá vem o gás, lá vem o gás. Dance, dance, dance. Bola do caquinhado, bola do gigado. Bola do caquinhado, bola do gigado. Nossa, que delícia, esse vale toma uva. Nossa, que delícia, esse vale toma uva. Virou disputa. Bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum. E olha o batidão, no batidão, no batidão. O bora de dedinho vai botando na pressão. Vira, vira, vira. O nosso amigo Malguinho, os caras de pau. E sua esposa Lara Manu. Lucas Correia, todo mundo aqui, Lão Moisés Costa. O homem da Metropolitana FM. Deixa eu abraçar também toda a minha galera aí da Pedreira. Alô, fortíssimo Júnior, alô, Vitor Lava Jato. O meu parceiro Redwin. E a baladinha dos grudas também na área. Obrigado pela presença, valeu. E nossos caixa abaixo também aqui no Cabalote Direito. Um abraço a você, parceiro amigo. O Nenê. O Pipirinha, tá todo mundo aí. O meu parceiro Bicho da Cabalagem também tá na área. Um abraço pra você, parceiro Bicho. E aí, Bicho, Thiago? Bora, gordo. Bora, detonar, meu gordo. E aí, Mil Grau? Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Vai, bota na pressão. Vai virando na batida, na batida, na batida. E aí, pituca na ponta. Vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai. E a nossa amiga Priscila é a mulher que comanda o Império do Bronze. Tô com a amiga e foi lá pra casa. Fala, Maílson, da família Roxon. Um abraço pra você, Maílson. E aí, parceiro da Ilson, da CS. Fiquei sabendo que você é mal criado. O doutor Edivaldo Santos. Já pode ficar pela. Cadê no Sarrafo também, o Jorginho Souza. Tá e o meu parceiro Ticona também tá aqui, ó. Aqui. Ainda mais que tudo em cara. E a nossa Crocolive tá na área. Um pouco, vamos aí. E aí, Bruninho. E o Cristiano, a Sara, tá todo mundo aí, ó. Tem vídeo Pitibu e a Dona Tamara. Toma, toma, toma, toma, toma, toma. Fala, meu parceiro Paulinho da Gira. Vamos dançar, vamos curtir agora. Meu parceiro Maílson da família Roxon, o Guilherme do Barreiro, o Juninho da Adidas, amigo Lucatel, o Diego GDS, meu parceiro Diego do IVIP, essa aqui é muito firme já. Eu vou deixar você partir. Agora vai pegar. E o meu bonde doideira também tá na área. E aí? Nosso amigo John Arlen, minha amiga Joyce e as crocolocas também estão na área. Eu vou recomeçar e de você não vou lembrar. Você é a página virada. Minha amiga Ciane, advogada do crocodilo, é a advogada do gigante. É a Ciane, futura juíza. E aí, como é que é? Gostou do gigante Crocodilo Prime, joga o bracinho pra cima aí, quem gostou? Só quem gostou aí, joga o bracinho pra cima. Dá-lhe soquinho pro céu. Soquinho, soquinho, soquinho, soquinho, soquinho, vai! Ela tá na vida, ela tá na vida, ela tá na vida, ela tá na vida. Ela tá na vida, tá na vida, tá na vida, tá na vida, tá na vida. Ela tá na vida, ela tá na vida. Então bora, meu animal! Não adivinha, não adivinha que o croco vai pra cima. E dia 7 de setembro, feriadão! Vai pra cima. É a vez do Caribe Show. Alô, Rosenberg, segura que lá vai mais uma. Bora, meu parceiro Doug. Segura, segura, segura. Lá vai, mais uma. Bagulho doido, bagulho doido, bagulho doido, bagulho doido, bagulho doido, bagulho doido, bagulho doido, bagulho doido, bagulho doido, tá doido, bagulho doido, tá doido, bagulho doido, e doutora, hoje eu tô de rock, hoje, hoje, eu tô de rock, hoje, eu tô de rock, hoje eu tô de rock, ninguém vai me segurar. Hoje a gente tá fazendo a despedida da metrópole. Porque dia 16 de setembro inaugura uma nova casa de show em Belém. É a Via Show. Com MC Divino e Crocodilo aqui, ó. Ganhei só ilusão. Vira Fiel comigo já já também por aqui. Olá, Dieguinho. Os garotos do Red. O garoto Bruno. Olha, Thiaguinho, você também, segura aí, ó. O que tu pensas que me tens nas mãos, você é... Meu amigo Marquinhos de Curitiba. Não, e aí, Redley, malucão, fala Redley. Meu câncer, e a dona Valéria. De tentar te mudar, ou tirar o pé. Passarinho e você, os mal falados pra ele, meu parceiro Elton, todo mundo aqui. Bora botar pra cima que o bagulho é doido. Bota na pressão, meu corpo, bota na pressão, meu corpo. E aí, a galera do Robin? Segurança aqui na frente rapidinho. Agora já. A gente tinha tudo aquilo pra ser feliz. Um apartamento com como sempre quis. Fiz um cachorro. Felipe Freitas. Férias de verão. E aí, como é que é? Acho que era pouco, sempre queria mais. Gigante Crocodilo Prime. Me tratava mal, me traía e eu dizendo que Gigante Crocodilo. Sou melhor que você. Gigante Crocodilo Prime. A aparelhagem do século. Vai, toma. E os maninhos do pop. Vai, toma. Vai, toma, eles estão no gigante. Atenção, Rosenberg. Quinta-feira, dia 7, é lá no Caribe. E aí, família dos malas? Bora, minha xeriana, você também. E a família pressão. Bora acelerar essa parada. Arrepia, meu animal. E aí, meu parceiro Tormento. Olha a diretoria arrepiando. Deixa na batida, na batida, na batida. Deixa na batida, na batida, na batida. Olha os fugitivos do Croco. Eles fecharam o camarote tudo. E aí, como é que é? Bora, meu amigo Arley. Os magnatas também estão na área. Vai, vai, vai. Foi pro baile muito louca, a fim de se envolver. Só tem 17 anos e o que vai acontecer? Pipirinho, o que vai acontecer hoje? Vai dar BT, vai dar. Vai dar, vai dar, meu amigo Vic e a dona Raíssa. Vai dar, BT, vai dar, vai dar, vai dar. Camarote para a família, dona Kelly. Vai dar, BT, vai dar, vai dar, BT, vai dar, vai dar, BT, vai dar, vai dar, BT. Amigo Thiago Lima. Tá e a Michelle Miranda. Alô, Mel. Que é o vídeo dos humildes, Rubinho, dos Jurunas. Uma ostentação, é a tal da bandidão. Do Marcel Leão, união do Croco Prime. Os ladrão, que só coça, que só coça, que só coça pros ladrão, que só coça pros ladrão, que só coça pros ladrão, que só coça pros ladrão, que só coça pros ladrão. Bandida, bandida, bandida, bandida, bandida. E as tetas top na área! Não era tu que era bandida, não era tu que era bandida. Bola os boi na fita! Bola os boi na fita! Bola os boi na fita! Era bandida, era bandida, era bandida. Eu tô de rock. Toma mais uma agora! É simplesmente suas melhores, assim! É crocodilo! Gigante Crocodilo Prime. Essa aqui é uma maneira de agradecer a Deus. Só quem acredita em Deus, joga a mãozinha direita pra cima e canta aí. Aleluia. E meu parceiro Alex do Lange. E o nosso empresário Elder Gaia do Bim. Tá no camarote, vai Camila Gomes. E você também, segura. Thiago Tormento, você também. Ele fala assim, ó. Eu sou gigante. Alô, bicho, não chega rapidinho com o Neto aqui, ó. O nosso amigo doutor Edivaldo Santos. O Diego da Pedreira também tá na área. Olha a Mayra Barra, o Janilson Santos. Bora, Marquinho. Tchau. Faz o caqueado e fumo baseado. O nosso amigo Marquinhos de Curitiba disse, gordo, agora eu sou gigante. Eu sou gigante. Prime, Prime, Prime, Prime, Prime, Prime. É a onda do gigante chegando. Vocês estão prontas, piranha? E aí, DJ Lohan? Crocodilo. Fumando e bebendo, bebendo e fumando, fumando e bebendo. E olha o casal Farinha e Thaís. Muito louco de whisky. Eles estão no Croco e agora é gigante. Fumando e bebendo. bebendo e fumando. Fumando e bebendo, bebendo e fumando. É cocada boa, não é? É cocada. Eita, piperinha! Chula. E o meu parceiro Adriano Sarrafo disse, agora eu sou gigante. O nosso amigo Derlan e a primeira dama. Para substituto, já comemorando seu aniversário. Desde quinta-feira, a família P13 aqui. Alô, Léo, reboçada. Com carinho também aqui o meu grande amigo Igor lá do Posto Rana, ele é sua esposa, dona Barbie, amigo particular do Gordo Dinho. Obrigado, Igor. É a mais nova evolução do animal. Eu também não poderia deixar de agradecer esse cara que a gente conheceu há pouco tempo, mas é um dos produtores que vem se destacando no cenário musical. O meu grande amigo Júnior Santorini. Diga-se de passagem, ele é o produtor do Gordo Dinho. É Santorini. Agora você é gigante, papai. Eu sou gigante. Será vencido, vai, o crocodilo jamais será vencido, ó. O crocodilo jamais será vencido, vai, o crocodilo jamais será vencido, ó. Ó, ó, ó, ó, ó, ó, ó, ó. E o nosso amigo Rosivan. E o meu parceiro João do Som Projeto. O homem que arquitetou o animal. Obrigado, João do Som. Foi feito com muito carinho. Volta pra fazer caqueado. Bota pra tremer. Bota pra tremer. Bota pra tremer. DJ Edielson, meu amigo Wanderson, o Jean Paulo e o Nanachô. Bora, Jean Paulo! As novinhas ficam loucas quando a águia dá-lhe a picada. É o pop na pressão e as... Gigante Crocodilo Prime, mais furioso que nunca. Peraí, peraí, peraí, que eu quero testar a nova dentada do animal. Eu quero testar os novos dentes do animal. Alô, alô, prepara a dentada aí, papai. Prepara a dentada. A dentada que vem contagiando por onde passa. Bora jogar as duas mãozinhas pra cima! Cadê o homem da dentada? Cadê, Neto? Cadê o cara da dentada, meu irmão? Prepara o rumo! E dá de dentada! O maior e mais forte de todos. Gigante! Pode copiar, pode vir com uma bazuca. Que o pop ninguém derruba. Pode copiar, pode... DJ Dentinho, DJ aí. DJ Vanil, São Paulinho. Hoje o moleque do rock. Agora você tá presa nas garras. Amigo Bruno, mete ficha, segura Bruno. Bebe de montão. Meu parceiro Robert dos Fugitivos. Ele tá na área, vai Robert. Ellison e Juninho. Como é que é? DJ Davidson e Nandinho. Crocodilo. Aí novinha vai descendo gostoso. Crocodilo. Live no comando, minha águia dá o gritinho. Gigante Crocodilo Prime. A maior evolução de aparelhagem de todos os tempos. Toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma. O bonde das maravilhas, canção pra valer, cada um dessas... E aí, minha amiga Cris Romero? Faz aquecimento, faz aquecimento, aquecimento, aquecimento, aquecimento, aquecimento. Bora, bora, bora, vai! Quem vai sair da festa travado, dá um grito! Quem tem tatuagem vai cantar bem alto aí, ó. E aí, eu quero ouvir vocês cantando bem alto, vai. Talvez você já saiba que ainda guardo lembrança. Eu quero ouvir. E aí, Ilha da Luz arrepiado. Estão dentro de mim. Eu só sei ninguém. E aí, Davis dos Humildes. O nosso amigo Luísio, lá de São Francisco. E meu parceiro Jaime. Aquele sentimento, orgulho de momento, não levou nada, só atrapalhou. A nossa história chegou aqui. Também confesso que sinto em mim, bem, a saudade que me falou. Ainda tem o seu nome em mim. Não vou negar seu feed, mas quando você me deu fora. Mas o tempo passa, o mundo gira, o mundo é uma bola. Pintei o meu cabelo, me valorizei. Entrei na academia, eu malhei. Dei a volta por cima e hoje te mostrei meu novo namorado. E aí? Pensou. Sorri. Você vai ligar, um dia vai me procurar. Um dia você vai saber, vai entender. Que amar mais do que eu, ninguém te amou. Um dia vou te esquecer, um dia alguém vai perceber. O amor que você dispensou, não deu valor. Um dia você vai se arrepender. Canta! Nunca mais quero te ver. Te entender dessa forma. Só você! Só que você não deu. Um dia você vai. Vamos cantar. Vai. Que bonito, que bonito. Mais alto. Quem era? Quem é? Mas ele ama você. Ah, estou demais, vai lá! Porque é tão difícil. Explode a metrópole agora! Não dá parceiro Potter. E a minha amiga Dona Renata, primeira dama do Neto. Olha o para-show já filmando tudo. Alô, Silvia Gil, bora pra cima. Eu sempre brindei meu coração pra não se apaixonar, não se entregar. Eu quero ouvir bem alto agora, vai. Eu sempre treinei meu coração pra fugir de olhar. Vamos baixar o som. Semana aí, ó. E também caldinho pressão. Tá mal no beat, tá pra trás. É onde a primeira dama faz o bronze. Ô, Priscila! E aí, Leonardo Zumilde? Vai pro Insano, quarta-feira, véspera do feriado. Animal, o animal do Insano na Cidade Velha. O crocodilo tá muito louco. O crocodilo tá diferente. A novinha alisando a cabeça do troco. E o troco suave, todo sorridente. E olha o gordo, de impressão, pra trás e mais. E nosso amigo empresário Haug, o beat é o Batata TF, olha o Luciano. Por quê? Olha o crocodilo aí, o Pompom, olha. E o Moguinho, o casal mais lindo do gigante. Tia, se tu tá passando agora, cuidado que o crocodilo vai te morder. Bora, Bismarck. É do animal. Bora, Augusto Filho. Olha o Mofre, a baladinha, segura a regra. O meu parceiro Batata, equipe deve. O nosso amigo Orson, Farinha também, danado para Farinha. Pouquinha do animal, pouquinha do animal. E aí? Dá-lhe a dentada, dentada, dentada, dentada, dentada. E a novinha passa mal. O gigante chegou. Crocodilo pra amor. O animal toca tudo do para. O animal toca tudo do para.